A Voz da Alegria, todas as sextas-feiras, às 17h30, estará convosco para tornar o vosso início de final de semana mais leve e feliz. Alegria, com meu novo de vida, alegria. O que vos prometemos são 30 minutos de vozes alegres, de histórias com final feliz, de momentos bons que partilhamos com todos vós. Aqui só haverá alegria. Alegria. Alegria. Esperança. Encontro. Partilha. Sorrisos. E emoção. Daquelas que nos enchem e aquecem o coração. Depois da hora certa, das 5 da tarde, estamos nesta edição de sexta-feira, 14 de abril, de A Voz da Alegria. Como sempre, a fazer-lhe companhia aqui à sexta-feira, em repetição, aos domingos, depois das 14. E hoje, nesta edição, vamos falar sobre a Jornada Mundial da Juventude. Está aí mesmo à porta, e até porque este fim de semana, o Liberdade Hospital vai receber os símbolos, e é precisamente desse evento que vai ter, durante todo o dia, muita atividade, não só na Unidade Pastoral de Oliveira do Hospital, mas também na Unidade Pastoral Oliveira do Hospital Sul, e portanto vai ser um dia para se falar das jornadas. Se até hoje se tem falado muito, hoje certamente e daqui para a frente ainda mais se irá falar daqueles que é considerado o maior evento e reunião de jovens em Portugal. São mais de 1 milhão que se espera e certamente vai ser, enfim, vão ser umas grandes jornadas. Para isso, agradeço a doutora Maria José Freixinho, em nome da Associação João Paulo II, estar aqui presente também para falar sobre isso, à Marta Vieira e à Marisa, uma da Unidade Pastoral Sul e a Marta aqui de Oliveira do Hospital, para nos dar a conhecer um pouco mais sobre aquilo que vai acontecer e dar um natural destaque, aquilo que vai acontecer no próximo domingo aqui em Oliveira do Hospital, e começa bem cedo, dividido por dois períodos, naturalmente manhã e tarde, mas dois períodos também locais diferentes, um na cidade, em Oliveira do Hospital, e outro depois mais a norte, mais azul, perdão, que vai até aos seus expressos. Mas é disso que vamos falar. Obrigado por estarem aqui nesta edição. Eu não sei se é de começar pela Marisa, se pela Marta, se pela doutora Maria José. Obrigado a todos. Vamos falar um pouco daquilo que certamente irá marcar não só o concelho, mas, enfim, o arranque, se assim se pode dizer, daquilo que é as jornadas para a população de Oliveira do Hospital. Perceber um pouco mais disso. Doutora Maria José, obrigado. Muito boa tarde, envio aqui dos estúdios da Rádio Boa Nova e com profunda alegria um abraço a todos os ouvintes que estão a acompanhar esta edição do programa A Voz da Alegria. Estamos ainda a viver a magia do tempo pascal e portanto eu espero encontrar todos os ouvintes com renovada esperança, com renovada capacidade de celebrar aquilo que é digno de ser celebrado, que é a ressurreição de Cristo, que é a alegria de que temos, de que a vida pode ser diferente e será seguramente diferente se seguirmos Jesus. Nós continuamos em tempo de festa e temos aqui dado a conhecer aos ouvintes da rádio um evento que é anual e que este ano tem lugar à semelhança dos anos anteriores no domingo, no segundo domingo do tempo pascal, que é precisamente o domingo da Divina Misericórdia, solenidade que foi instituída precisamente por São João Paulo II. E São João Paulo II, não nos podemos esquecer, é o padroeiro da unidade pastoral de Oliveira do Hospital, ou seja, a nossa unidade pastoral, que envolve 9 das paróquias norte, digamos assim, aqui do nosso concelho, é dedicada a São João Paulo II. E, portanto, faz todo o sentido que o dia da unidade pastoral seja celebrado num dia de uma solenidade precisamente instituída por São João Paulo II. A verdade é que, à semelhança do que já dissemos anteriormente, há redobradas razões, motivos, para nos deixarmos todos envolver neste mega evento, nesta mega celebração, que vai ocorrer no próximo domingo, dia 16 de abril, a partir das 8:30, em Oliveira do Hospital, junto à Capela de Santa Ana. E isto porquê? Porque, como os ouvintes também não desconhecem, este é o ano das Jornadas Mundiais da Juventude em Lisboa. E a verdade é que nós somos aquilo que se classifica de país anfitrião. E o país anfitrião tem algumas vantagens, nomeadamente o facto de acolhermos os símbolos oficiais das Jornadas Mundiais da Juventude, que estão em peregrinação no nosso país já há algum tempo e, curiosamente, neste momento encontram-se na Diocese de Coimbra. E mais importante do que estarem na Diocese, que já nos diz respeito, a verdade é que nós, Oliveira do Hospital, as terras, as paróquias de Oliveira do Hospital, vão ter a oportunidade de estar perante os símbolos oficiais das jornadas. Teremos a cruz que São João Paulo II ofereceu aos jovens em 1986, se não me falha a memória, e também o ícone Nossa Senhora, uma segunda oferta que foi feita há uns anos mais tarde, mas que também, sinal da grande devoção que São João Paulo II tinha a Nossa Senhora, e portanto esses símbolos são de facto os sinais maiores deste encontro mundial. E vão estar no nosso concelho. Não há desculpas, não há quaisquer motivos para as pessoas perderem esta oportunidade. Não há. Quem não tem a possibilidade de participar nas Jornadas Mundiais da Juventude tem, na verdade, um pouquinho de Jornada Mundial da Juventude em Oliveira do Hospital. Domingo vamos estar perante, isto eu arrepio-me só de pensar, vamos estar perante dois grandes símbolos, porque eles são grandes em termos de dimensões e são grandiosos em termos do significado que têm e do impacto que causam em todos os crentes. E nomeadamente tendo nós também um carinho muito especial pelo nosso Papa, Santo Papa João Paulo II, é de facto uma oportunidade de excelência de estarmos em comunidade, em oração, em celebração eucarística, a viver um momento que vai ser de uma atmosfera espiritual profunda, que nos vai sensibilizar, que nos vai tocar e que nos vai preencher de tal maneira que não seremos como antes, não seremos. Tudo será diferente a partir dessa data. Marta Vieira, da Unidade Pastoral, Oliveira do Hospital, naturalmente que começa-se isso, aliás já se está a trabalhar durante esta semana e há alguns tempos atrás para receber estes símbolos. Como é que vai ser se aqui em Oliveira do Hospital, e vamos caminhando depois desta apresentação, Dr. Maria José, como é que vai caminhando, ou como é que vão ser as coisas aqui em Oliveira do Hospital e depois caminhando para o Sul, até chegar à Marisa e lá em cima ao Monte do Colcorinho. Pronto, então é com muito gosto que estamos aqui hoje aqui a representar o Cote Jalitá e falar um pouco desta peregrinação dos símbolos. De facto, temos que recuar aqui um pouco e dizer que estão na Diocese de Coimbra já desde o dia 2 de Abril. Eu pude estar presente nessa cerimónia, nessa tarde de festa e de alegria que aconteceu em Coimbra, que terminou na Igreja de Santa Cruz. Portanto, sente-se aqui um dinamismo muito interessante e importante de toda a Diocese. E realmente a nossa diocese é a 18ª diocese a receber os símbolos, vieram da diocese de Aveiro, e agora todos os dias estamos a sentir este dinamismo dos vários cotes. Existem 21 cotes. Todos os dias nós recebemos imagens das várias comunidades, das várias paróquias que se estão a envolver e a dinamizar muito bem esta passagem dos símbolos. E aqui, como eu dizia, temos que recuar um pouco, porque para nós, para mim e para a Marisa, não é? Que estamos aqui a representar o Cote Jalitá, a passagem dos símbolos vai começar logo no sábado. No sábado nós vamos estar às 19h30 em Sazes do Lorvão, que pertence ao Cote Mondalva, a unidade pastoral ali de Penacova. Vamos estar lá às 19h30, precisamente para ir acolher os símbolos e a carrinha oficial dos símbolos, pronto. E vamos lá recebê-los, portanto, a essa hora, e iniciará a passagem dos símbolos no Cote Jalitá, ainda no sábado, dia 15, portanto, amanhã, em Tábua, na unidade pastoral de Tábua, ao acolhimento às 20h30, no Jardim Sara Beirão, que é o jardim próximo do Centro Cultural e ali da igreja, que todos conhecem. Vai haver o acolhimento, também vai estar o Bispo de Coimbra, Dom Virgílio. Portanto, haverá esse acolhimento e depois, por volta das 21 horas, também ao ar livre, para ver se que amanhã o tempo até esteja favorável, possa estar uma noite também agradável. Portanto, está planificada uma noite de louvor com todas as paróquias da Unidade Pastoral de Tábua e, portanto, o ambiente também de festa, de alegria, de música, de oração, como a Zezinha dizia. Portanto, são, a presença dos símbolos também sentimos de uma forma um pouco intensa. Eu também já tive a oportunidade de estar e de tocar na cruz nesse dia em Coimbra e realmente são momentos marcantes que penso que todos devemos aproveitar. Isso, e estamos naquele périplo daquilo que os símbolos vão fazer, vêm de Tábua amanhã de manhã, vêm ter recepção aqui de manhã e depois haverá a Eucaristia, e que será o ponto alto aqui em Oliveira do Hospital. Sim, depois aqui no dia 16 de Abril. Nós fizemos alguns contactos também para envolver toda a comunidade, então temos o apoio dos bombeiros aqui da Oliveira do Hospital, que fará, através da sua fanfarra, uma arruada a partir das 8h30 da manhã, também para começar logo aqui a despertar os oliveirenses e a mostrar que realmente vai ser um dia intenso e de festa e alegria. Temos a arruada às 8h30 e depois às 9h30 na rotunda da Mãe, do Dia da Mãe, ali próximo da Capela de Santana. Temos também a Irmandade de Santana envolvida também neste momento, e novamente a fanfarra e a Escolinha dos Bombeiros aqui da Oliveira do Hospital. Portanto, iniciará o acolhimento dos símbolos, que virá nesse momento às 9h30 num carro dos bombeiros voluntários aqui de Oliveira, que fará, digamos que ali, um primeiro desfile na avenida até à entrada do Parque do Mandanelho. Depois, no Parque de Mandanelho, já estarão as Irmandades da Unidade Pastoral Oliveira do Hospital e ainda as Irmandades da Paróquia de São Gião. Estarão as Irmandades e estará também toda a comunidade naquele espaço que todos conhecemos muito bonito do Parque de Mandanelho. Foram convidados também alguns idosos, especialmente aqui de Oliveira, penso que estarão presentes os idosos da Residência Santana, crianças da catequese, adolescentes da catequese, os escuteiros também que estão na organização e também farão o acolhimento das Irmandades. Também estão envolvidos e, portanto, as Irmandades das outras paróquias também já estarão e das outras localidades. E teremos também, contamos com a presença do coro Jolitá, que é um coro que já está há 2 meses a ensaiar para este dia, para esta celebração. Portanto, conseguimos juntar cerca de 50 pessoas de várias paróquias, tanto da Unidade Pastoral Oliveira como Oliveira Sul, que já se estão a preparar para este momento, e a orquestra da Associação Sons de Arte. E a celebração será então às 10 horas, começará às 10 horas. Imperdível, diria. Imperdível. Depois, na procissão que irá levar-nos até ao recinto de São João Paulo II, mas este é um dia muito especial também porque também tem a presença de alguém especial. Naturalmente que é de salientar a presença do Bispo Dom Virgílio Antunes e também o Bispo Auxiliar de Lisboa, Dom Américo Aguiar. Sim. A presença deles ainda, dá uma maior responsabilidade, se assim se pode dizer, a todos este evento. Sim, tivemos a confirmação. Nós já sabíamos que viriam elementos da coordenação em termos da diocese do CODE de Coimbra, em que vai estar o Hugo Monteiro, que também já esteve aqui presente na Rádio Boa Nova e também já esteve o ano passado. Vem também o padre Filipe Diniz, que pertence também à Organização Nacional, portanto ao COL, que é um padre da nossa diocese, mas está na Organização Nacional e tem feito, portanto, a passagem dos símbolos nas várias dioceses, e inclusivamente quando estiveram no estrangeiro, ele tem sempre acompanhado, e realmente tivemos essa feliz novidade, digamos assim, de termos o nosso bispo, Dom Virgílio, que estará, neste caso, nos vários momentos do nosso COTE, tanto em Tábua, como em Oliveira Sul. Portanto, faz questão de acompanhar os vários momentos. E depois, então, o Bispo Auxiliar Dom Américo Aguiar, que tem sido também para nós sempre muito... tem-nos transmitido muitas mensagens motivadoras, inclusivamente até vamos recebendo alguns vídeos, portanto, as pessoas que estão na organização. Ainda agora, recentemente, nos enviou uma mensagem de Páscoa também muito tocante. E, portanto, termos aqui a presença dele também para nós tem um significado especial. Sim, muito. Depois passamos para o Sul, não é? Que vamos ver então se depois o Bispo de Coimbra, Dom Virgílio, e o Bispo Auxiliar conseguem chegar mesmo ao Cocorinho, sim, Natal. Sim, sim, estou ansiosa também, posso acompanhar. Marisa, como é que vai ser então a parte Sul? A parte Sul, portanto, para aquelas pessoas que não possam acompanhar a noite de louvor, não possam estar de manhã aqui em Oliveira do Hospital, então convido-os para estarem a partir das 14h no Senhor das Almas, onde vai acontecer a Via Lucis. Vão estar todas as irmandades da Unidade Pastoral Oliveira do Hospital Sul. Vai estar também o grupo de cantares da Casa do Povo Nogueira do Cravo, no momento inicial, no momento de acolhimento dos símbolos. Vai estar uma equipa de formação da Associação Desportiva Nogueirense. Vão estar também alguns idosos dos lares de idosos que a nossa unidade pastoral faz parte, e também eles vão ser uma parte integrante desta Via Lucis. Portanto, pretende-se ser um momento de serenidade, de oração, para depois, sim, para ganharmos energia para irmos então para o Val Maceira, onde iremos ter também a banda filarmónica de Avô a fazer a recepção. Exato. Dos símbolos, a Irmandade de Nossa Senhora das Preces, e vamos ter assim um momento também de muita alegria, portanto é isso que se pretende. Porquê? Porque é aí que as catequeses, todas as crianças e jovens vão estar à espera então destes símbolos que têm esta mensagem tão especial. Aí iremos para o lugar da oração do terço, vamos ter esse momento também da oração. Também presidido pelo Dom Virgílio. Sim, pelo Bispo Dom Virgílio e pelo Bispo Dom Américo Aguiar, também vão estar connosco. E depois disto, vamos então fazer aqui alguma hidratação para ir calçar as sapatilhas e vamos então caminhar. A caminhada é para quem for aventureiro, certamente. Quem não for, tem a oportunidade de ficar no santuário, que é aquele espaço tão bonito e que é tão simbólico para nós, COTE, porque foi lá que tudo começou, foi assim o nosso ponto de partida. E quem não puder subir ao monte, fica no santuário com as suas famílias a lancharem, enquanto uns caminham e os símbolos não vão a pé, vão no carro dos bombeiros voluntários do Oliveira do Hospital. Eu agradeço imenso a colaboração e a boa vontade deles em também colaborarem connosco. Os símbolos chegarão mesmo ao Monte Cocorinho? Chegarão mesmo ao Monte Cocorinho. O ponto mais alto praticamente sim, do sim, concelho, nosso concelho. O nosso concelho. Portanto, e lá em cima é o auge da alegria, é o hino, fantástica. É cantar o hino, é agradecermos esta oportunidade de realmente podermos recebê-los, estes símbolos aqui, porque ainda há pouco dizíamos, não vamos ter tão cedo esta oportunidade, não é? E esta grandiosidade de estarmos perto de coisas tão importantes. Já falámos aqui, enfim, desta iniciativa, falámos da passagem para o Oliveira do Hospital, falámos naturalmente da passagem depois para o Oliveira do Hospital Sul, com a presença sempre de Dom Virgílio Antunes e também do Bispo Auxiliar de Lisboa, Dom Américo Aguiar. Naturalmente isto há muita gente envolvida nisto e também muitos apoios, até porque temos 5 minutos para fechar, que está a Beatriz já ali para entrar com a informação. Dizia que há muita gente envolvida, há muita gente colaborante. Sim. E naturalmente há agradecimentos que vocês querem salientar. Vamos lá então? Antes de se calhar passar aqui à lista mais oficial, eu acho que temos que agradecer em primeira mão a todas as pessoas que estão a fazer acontecer isto, porque somos muitas pessoas, eu digo que somos porque estou incluída, mas agradecer a essas pessoas que estão a fazer para acontecer e todas aquelas pessoas que estão convidadas a participar. E eu dirijo-me muito especialmente às catequeses, às crianças e aos jovens, que sem eles este momento não faz muito sentido. Pronto, e realmente temos aqui também muitas entidades que nos ajudaram, mas aí passo então a palavra à Marta. Vamos lá, Marta. Sim, então nós queremos agradecer ao município aqui de Oliveira do Hospital, a Junta de Freguesia de Oliveira do Hospital, que patrocinou as t-shirts do couro, a Junta de Freguesia de Nogueira do Cravo e também da Aldeia das 10, pelo apoio que deram em termos de logística. Como já referimos, vão estar os bombeiros de Oliveira envolvidos com a fanfarra, com a escolinha, mas também os bombeiros de Lagares da Beira e também com a escolinha de bombeiros de Lagares da Beira, que vão participar no percurso da cruz, porque aqui em Oliveira a cruz e o ícone depois vão ser transportados em ombros, digamos assim, integrados várias, na procissão. Sim, integrados na procissão até ao recinto de São João Paulo II, e aí a escolinha dos bombeiros de Lagares também irá participar, até como também o grupo de jovens de Lagares da Beira, pronto, o grupo de catequistas, a Associação São João Paulo II, portanto, os bombeiros de Lagares também. Temos também dois andores, um de Nossa Senhora e outro com a imagem de São João Paulo II, e, portanto, já à semelhança do que aconteceu no ano transato, contamos com os nossos soldados da paz para nos apoiarem nesse momento. Sim. Pronto, então os escuteiros também estão aqui na organização desde o primeiro momento e vão ter aqui também um papel fundamental. A Orquestra Musicarte da Associação Sons de Arte, a Associação Desportiva Nogueirense, Casa de Povo também de Nogueira do Cravo e Grupo de Cantares. Há o hipermercado aqui de Oliveira Continente, as estufas Sons das Pétalas, ao Sr. António Mendes Fogueteiro, porque festa tem que ter foguete, não é? Pronto. Há a queijaria Estrela Artesanal de Lagares da Beira, há a pastelaria Primavera, Águas e Vinhos FTP, à Quinta dos Jugais e às Frutas Brites. Portanto, tivemos aqui o apoio de muitas empresas locais, que também é bom contarmos com o apoio de todos e sabermos que não estamos sozinhos, não é? Naturalmente que isto é um evento que envolve muita gente e às vezes nós pensamos que são meia dúzia de pessoas e não, são dezenas e dezenas de pessoas que de uma ou de outra maneira colaboram e ajudam, pelo menos, a construir e a levantar todo este evento. Qual é, nesta altura, doutora Maria José, o apelo que se faz à população e aquilo que se pede neste momento para este dia tão especial? É que se deixem de facto contagiar por esta enorme alegria, por esta festa tão importante, por um evento em que temos a oportunidade, nós comunidade, de demonstrarmos de facto a intensidade da nossa fé. Somos todos pessoas de fé e temos a oportunidade de o demonstrar numa assembleia coletiva que se quer e se deseja que seja assinalável e em que todos nós possamos individualmente e coletivamente ter esta experiência de ter o Dia da Unidade Pastoral em Oliveira do Hospital presidido pela primeira vez pelo nosso Bispo Virgílio, que por questões de agenda nunca pôde estar anteriormente, termos o complemento de ter o Sr. Bispo Auxiliar de Lisboa, Dom Américo Aguiar, os nossos párocos incansáveis que também têm trabalhado tanto para nos apoiar e nos orientar nesta tarefa, e festa festa, que é a expressão da nossa fé, que é a expressão da nossa alegria, e por que não dizermos também que esta região pode surpreender e demonstrar, depois de experiências mais efetivamente mais destacadas de aglomerados urbanos maiores, que não é preciso sermos tantos para criarmos este ambiente de espiritualidade, uma festa tocante, intimista, e que está ao nosso alcance fazê-lo. Portanto, não percam mesmo esta oportunidade de vivenciar na primeira pessoa diretamente esta celebração, e de acompanhar os símbolos, se assim puderem, com este programa magnífico. É para resistentes, mas não temos que estar em todas as horas, em todos os momentos. Temos várias alternativas, não precisamos de condicionar o nosso domingo inteiro, mas de facto há que se deixar tocar por esta oportunidade. Não podem falhar. E eu gostava de acrescentar aqui um aspecto que é importante. Tocar, cantar, é também uma forma de oração, e nós temos sempre a certeza do sucesso dessa harmonia, dessa oração musical e cantada, porque vamos ter à frente do Sons da Arte e do Coral Jolitá, vamos ter o maestro Pedro Seabra. E, portanto, é mais uma oportunidade de vermos a qualidade do trabalho que ele desenvolve e portanto, um fator acrescido para podermos acompanhar e associarmos também a esse momento musical e orarmos cantando como é próprio das nossas celebrações. Naturalmente que vai ser um dia cheio e vai ser um dia que muita gente vai acompanhar. A Boa Nova naturalmente vai transmitir isso e esse evento durante a manhã. Aqui, aliás, exemplo que tem feito no anos anteriores, aqui do Parque de Mandanelo, transmitindo também a Eucaristia através do FM, como também é hábito. Há 37 anos, nesta casa, é o único programa que nunca mudou de horário, foi Eucaristia Dominical, e portanto, mais meia, menos meia hora, acontece sempre aos domingos. Marta, para fecharmos, temos um minuto. Sim, pronto, dizer que nestes vários momentos acolhemos os símbolos da JMJ, aqueles que São João Paulo II entregou aos jovens no Domingo de Ramos em 1984, e o desafio foi que o levassem a todas as partes do mundo, e isso já realmente aconteceu. Estes símbolos já estiveram em 5 continentes, em mais de 90 países. A cruz já foi muitas vezes difícil de transportar devido ao seu tamanho, mas nunca deixou de chegar ao seu destino. E agora vão estar aqui, carregam consigo muitas experiências, muitas conversões, muitas lágrimas, mas também muitos sorrisos. E então nós também não seremos diferentes perante estes símbolos, vamos deixar abrir o nosso coração, deixando que Deus nos toque com o seu espírito de amor. Fica aqui o desafio para todos os ouvintes. Naturalmente que fica esse desafio. Vamos esperar que seja um dia cheio. Para mais informações pode ler tudo o que nós temos e o programa no nosso site radioboanova.sa.pt. Está lá tudo sobre aquilo que pode acompanhar no próximo domingo. Foi um prazer, isto em rádio é sempre mesmo assim, não é? Foi um prazer, mas está dito tudo o que é que pode acompanhar no próximo domingo. Agradeço à doutora Maria José Freixinho, em nome da Associação João Paulo II, estar aqui presente mais uma vez. Bem, a Marta Vieira, enfim, ela que faz a animação. Eu estou muito entusiasmada. É isso mesmo. E há um entusiasmo muito grande, todos não nós. Não conseguem perceber, mas estou. Há um entusiasmo muito grande, sorriso todos nós. Rasgado. E Marisa também. Obrigada. Naturalmente, em nome da Unidade Pastoral e do Hospital Sul. E de facto, para vós, parabéns por todo o trabalho que têm obrigada. Feito e tudo que construíram até aqui. E penso que domingo vai ser o culminar com sucesso de um dia que ficará na memória de todos nós. Obrigado. Obrigada.